Só malacuna, conduto, fervo, fé, é disciplina. Silêncio que antecede, olhares que viram rima. Mano, muito só se vai, cadê? Soluções não vejo, eu começo a assimilar a vida e poço do desejo. Japô, né? Mundo respira seu pulmão. Desde quando o cor tem culpa, não tem cor na escuridão. Aí poder é, faz sorrir, tudo é fotografia. E o que seria rap se não fosse a rebeldia? Então, samba, macosta, castripada, não é nada. Na minha mão é bica, 16 toneladas. Cê samba, macosta, castripada, não é nada. Na minha mão é bica, 16 toneladas. Levada da espreada, velho, é pensamento estreito. Porque se é pra fazer rap, pode pra nós, faz bem feito, João. Mas pode pra nós, faz bem feito. Porque se é pra fazer rap, mano, pode pá. Pode não vê-los mais, eles estão te vendo. Pode não vê-los mais, eles estão te vendo. Pode não vê-los mais, eles estão te vendo. Tentam de tudo um pouco e não achou soro pro veneno. Meu trampo é independente, consciência limpamente. Eu acredito friamente, o rap é a cura dos doentes. Frente, o sistema de modo capitalista. Escravidão chegou no fim, surgiu a guerra classicista. Eu observo, sendo servo da situação. Nesse mundo moderno, perdemos valores por cifrão. Mas não me entrego, não vão me pegar. Sei que a solidão e o medo rondam pra me encontrar. Mas tô ciente que toda fé aborda uma esperança. Eu vou lutar pela família, um bom guerreiro não descansa não. Cordas e nós não me aprisionam. Nessa cidade mais um morto vive, os urubus ainda me rondam. Cordas e nós não me aprisionam. Nessa cidade mais um morto vive, os urubus ainda me rondam. E os urubus ainda me rondam. Só mais um morto vive, os urubus ainda me rondam. Só olha esses moleque, só olha esses moleque. Atividade noite e dia pros rap virar minha vida. Olha esses moleque, só olha esses moleque. São ideias no papel, sentimento na batida. Olha esses moleque, só olha esses moleque, só olha esses moleque, só olha esses moleque, só olha esses moleque, só olha esses moleque. São ideias no papel, sentimento na batida. Vai, levanta, perde, ganha, bate, apanha, eu aprendi. Sei bem por quem chorei, melhor, por quem sofri. Existir não é opção, já que inflação do ego é queda. O ódio vem e me prende, frente ao amor, função liberta. Ouça mais, fale menos, erros não serão os mesmos. Perdemos grandes vidas por motivos tão pequenos. Logo, logo ele se encontra, do avesso, irmão se enterra. Viva a vida, caminhada, na jornada, paz interna. Pernas causam cansaço, de 10, 11 são falsos. Com a presença de moedas e ausência de abraços. Boatos, desconfio, aversão me põe pra baixo. Escasso raciocínio na disputa do mais macho. Depois do purgatório faz favor a redenção. Moção chega no raio, embora como um trovão. Vejo Deus, Deus me vê, tem que entender que é o mesmo ouro. Se rima é construção, cada verso é um tijolo.